forte, porte legal, a fila se reúne, é nóis. Rajada de patada no peito do vacilão. O final é sempre trágico, cadeia ou caixão. Rajada de patada no peito do vacilão. De três janelas no cano do oitão. Passa instantemente vazia, sequelas de uma ferida. Mais uma arma que engatilha dentro da periferia. Quadrada, metralha. Para sem direção, mais um facrano em pedaço que se desmanche pelo asfalto. Baratina. Mano, na adrenalina, o giroflex da bura que se reflete na lupa. As pancadas dos graves que deixam os mano na loucura. Miradense, holy point, um encalhe. Ó os close, faz as poses usando as perma da longe. De longe relucia as pratas no pescoço. Isso no zon no pé, no estilo cabuloso. Estourado no portão, na cinta ou oitão. Porta mala aberta, tocando os pancadão. Coragem ele tinha pra arrastar um ferro. Mas essa coragem o condenava pro inferno. Sua mãe orava por ele todo dia. Mas quanto mais ela orava, farra ele queria. Um dia, na rua, um crente o parou. Pediu que aceitasse Jesus, até o implorou. Deixou passar batido, nem se ligou, nem se portou. Do cano da cromada, ele provou. Do cano da cromada, ele provou. Rajada de patada no espírito do vacilão. O final é sempre trágico, cadeia ou caixão. Rajada de patada no espírito do vacilão. Voltou de três janelas no cano do oitão. Clique, clack, o bagulho estralou. No pensamento louco, chumbo foi, chumbo voltou. Nos tempos de pivete, moscavia pro saco. Cansei de carregar, meu chegado furado, caralho. É desse naipe, de cara na vida bandida. Hoje eu mato, antes eu soltava pipa. Pra você ver como a vida é hoje em diante. Cara na vala, polícia versus traficante. Eu já pensei em meter as caras na sequência. Toma de assalto, sem pensar na minha sentença. Nessas horas a cabeça gira sem parar. Instinto assassino, sanguinário pra catar. Tô pelo certo, só chumbos vacilão. Deu mole na quebrada, facada ou oitão. Se não andar na linha, vacilo é cobrado. Só ando pelos becos, grilado e maquinado. A noite é macabra, nos cantos das vielas. Sozinho vejo luzes, vulto de três janelas. O sangue escorrendo, molhou a minha blusa. Minha mão tá gelada, minha mente tá confusa. Falar de Hollywood, no meu tipo sanguíneo. Pra fora do meu corpo, minha alma tá saindo. Matei uma pá de gente pra ser considerado. E hoje me revelo, só um pobre coitado. Loucura contemplada por todos marginal. Assim me considero um brinquedo criminal. Clique, clack. Pago estralou, no pensamento louco, chumbo foi, chumbo voou. Rajada de patada no peito do vacilão. O final é sempre trágico, cadeia ou caixão. Rajada de patada no peito do vacilão. Voltou de três janelas no cano do oitão. Aê maluco, lembra do meu irmão. Descarregou o peito, chamou de vacilão. Matou o cara errado, hoje vai ser cobrado. Deixou uma pá de mano na quebra indignado. Agora eu quero ver nós dois frente a frente. Primeiro que sacar, descarrega o pente. O barato é cabuloso. Você jogou meu truta, projétil no seu corpo, no meio da muvuca. Você realizou a vontade do cão. Matou a pá de mano, jogou altos ladrão. A vida não é assim não, agora cê vai ver. Rajada de matraca, clique, clack, vai morrer. Rajada de matraca no peito do vacilão. O final é sempre trágico, cadeia ou caixão. Rajada de matraca no peito do vacilão. Voltou de três janelas no cano do oitão.